pedras de Saturno, o anel dos imortais, da poeira de uma estrela que não existe mais. Vim no pássaro de prata que falavam seus ancestrais. Era um disco voador mandado em missão de paz. E ao chegar aqui na terra, nos trataram como aos animais. Deram tiros de canhão como quem vê seu próprio mal. Não é nada de se agradar. Cogumelos de fumaça e petróleo encobrindo o mar. Que planeta maltratado, nem parece que é um lar. O que ontem era azul, lá molhou, pode se acabar.